concentração. Unimos e produz som. Mensagens passam pela mente, mas vem do coração. Mantenho a cabeça nas nuvens e os pés na terra. Se às vezes caio na ilusão, a realidade me espera, trazendo fatos da vida que me fazem refletir. Procurar uma saída melhor deve existir. Existe sim, mas é preciso acreditar fortemente no poder da sua mente. O que vai ser daqui pra frente só depende de você, e mais ninguém pode crer. Mas é preciso ter fé pra vontade prevalecer. É um universo permanentemente em conspiração. Tudo que é feito, pensado, falado não fica em vão. São energias sendo emanadas constantemente, ingredientes que definem o que acontece com a gente. Não adianta ficar imaginando como seria se o sonho virasse realidade algum dia. Corre atrás, ainda dá tempo, futuro ninguém conhece. Pense positivo que o que sequer acontece. Corre atrás, ainda dá tempo, futuro ninguém conhece. Pense positivo que o que sequer acontece. Não subestime a força do pensamento. Ser positivo reflete nos acontecimentos. Não subestime a força do pensamento. Positividade todo dia, todo momento. Não subestime a força do pensamento. Ser positivo reflete nos acontecimentos. Não subestime a força do pensamento. Positividade todo dia, todo momento. Prisões de concreto, Abu Ghraib, Alcatraz. Escadinha teve preso, Mandela. Jamais meu crime é passional. Deus livra minha alma. Sei o certo é pelo certo, irmão, eu morro pela causa. É tudo por amor, confesso eu sou assim. Entrega eu tô aqui, não fecho com os manequim. Minha família nunca falha, sobrenome, intensidade. Eu tô pior que o Will Smith em busca da felicidade. Obstinado, de pé, é nós, carne e osso. A minha escola é madeira, tipo Zé do Caroço. Oriundo de um lugar comum que o crime quer funk. As mina quer samba e sobra o rap pros junk. Contra o tic-tac punk, avante tranquilão. No som, diamante, não acaba. Salve bang dos irmãos, contenção. Que o resto é linha de frente. Se o corpo é seu limitador, liberta sua mente. Não subestime a força do pensamento. Ser positivo reflete nos acontecimentos. Não subestime a força do pensamento. Positividade todo dia, todo momento. Não subestime a força do pensamento. Ser positivo reflete nos acontecimentos. Não subestime a força do pensamento. Positividade todo dia, todo momento.